No final da manhã de terça-feira, dia 1º de abril, 11 horas da manhã, os policiais militares do grupo Rocan realizaram a abordagem a um indivíduo na rua Quintino Bocaiúva, já no local conhecido como Favela do Monsenhor. Eles avistaram o cidadão em atitude suspeita e este, ao perceber os policiais, jogou uma capa de óculos próximo. Os policiais checaram o que havia dentro do invólucro e descobriram, além de uma grande quantia em dinheiro, pedras de crack. O suspeito apresentava um valor aproximado a R$300 em notas de 2, 5, 10 e 20 reais. Ele jurou que havia encontrado dinheiro em via pública e que teria guardado o dinheiro dentro da capa do óculos sem saber que lá existiam pedras de crack. Como era 1º de abril, os policiais não deram muito crédito à história e o levaram para a 6ª SDP. Ouça o que ele disse à nossa equipe na delegacia. Qual que é o teu nome? O nome é Rodrigo. Rodrigo, esse dinheiro e essa droga aí são suas? Não. Não? Como que esse dinheiro foi parar com você? Como é que a polícia te localizou com esse dinheiro? Não vou falar nada mais. Já falei uma vez já, tá bom. Você falou que encontrou esse dinheiro, eu quero ouvir de você. Não vou mudar a minha versão. Você encontrou o dinheiro então? E as pedrinhas? As pedrinhas não sei, não tava comigo. Não? Não tava comigo, quem encontrou foi elas. Você já tem passagem, Rodrigo? Não. Você faz o que da vida? No momento, só usando droga. Tem passagem pela polícia? Não. Nenhuma? Nenhuma. Quantos anos você tem? 20. E menor? Nenhuma. Você é de onde? Cidade? É. Minha cidade natal é São Jorge do Oeste. Quanto tempo faz que você está em Foz? Vai fazer 2 anos. E só na pedra? Não. Não? Quanto tempo faz que você caiu nesse vício aí? Que eu recaí? Recaiu, sei lá. Que eu recaí aqui. Faz 2 meses. A versão da polícia é outra, como conta o soldado Josimar. A equipe estava em patrulhamento aí na região central. Adentramos aí a localidade conhecida como Favela do Monsenhor Guilherme. Foi localizado um indivíduo aí que estava com invólucro branco na mão, o dispensou no chão e foi localizado essa certa quantidade de pedra aí, mais um tanto de dinheiro com mesmo aí. Ele está injuriado porque vocês apresentaram uma versão de que ele teria encontrado esse dinheiro, né? É, tem mais de R$300 aí com ele, tudo em notas miúdas. Segundo ele, ele achou esse dinheiro aí jogado, não tá parecendo verdade aí o que ele está falando. E as pedras de crack? As pedras de crack, segundo ele, não é ele. Só que a equipe viu o momento que ele dispensou as mesmas no chão, hein? Vai apresentar para o delegado? Vai ser apresentado na delegacia aí e vai ficar a cargo do delegado decidir o que vai fazer com o mesmo. Alguma informação sobre o passado desse indivíduo ou não? O mesmo disse que nunca teve passagem. Ele disse que nunca foi preso, vai ser checado aí no sistema para ver se é verdade o que ele está falando aí. Mas já é bem conhecido ele aí na região do Monsenhor, sempre é abordado pela equipe no mesmo local ali. Alguma suspeita de que ele tem envolvimento com outras práticas aí no centro ou não? Até o momento não temos essa informação. Vamos averiguar agora aí no sistema e vamos checar, ver o passado dele. Documentos ele apresenta? Ele tem um documento dele aí, tem o nome dele certinho. Fica mais fácil o trabalho. Fica mais fácil. Vamos checar no sistema aí, vamos levantar a vida pregressa dele. Apresentado ao delegado de plantão, este também levou em conta ser 1º de abril e não deu crédito à história do indivíduo que foi autuado em flagrante. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.